Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, ouvintes. Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse quem vos fala é Luciano Lourenço Neto e eu sou o seu apresentador. Hoje aqui na bancada eu tenho à minha direita João Pedro Granado. Boa noite, João, e qual é o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. E o meu destaque vai para a torcida de São Paulo, que esgotou os ingressos para o jogo contra o River Plate amanhã. Ó, e já no lado oposto meu aqui eu tenho Fred Nunes. Boa noite, Fred, e qual é o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite aos amigos da bancada. Meu destaque vai para a Champions League, classificação do Manchester City e do Real Madrid para a Semis. E ainda a gente vai falar muito sobre a Champions League hoje. E já no meu lado esquerdo eu tenho o André Rivera. Boa noite, André, e qual é o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a renovação do contrato de Luca do Corinthians por mais 3 anos e talvez a vinda de Fred para o Corinthians. Muito obrigado, André. E o último participante aqui da bancada é Giovanni Antonelli. Boa noite, Giovanni, e qual é o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite, querido ouvinte. Meu destaque vai para a NBA. Quarta-feira vai pegar fogo aí com a despedida de Kobe Bryant e o recorde do Golden State. Muito obrigado, Giovanni. E agora, para começar o debate, pode tocar o hino do Alvinegro Paulista, por favor. É, aproveitando o gancho que o André Rivera colocou aqui no começo do programa, o Fred talvez entre pro Corinthians. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Ah, acho que é o atacante que o Corinthians ainda não tem, né? Porque o André chegou e não conseguiu fazer nenhuma grande participação nos gramados. Então, seria uma boa opção, que seria uma troca com o Pato, que está se especulando aí, o Pato que já poderia estar perdendo o valor no mercado, né? O Corinthians, para não querer ficar sem dinheiro, queria trocar com o Fred, não ganha, né? Dinheiro, mas ganha a chance de ter um jogador que consiga jogar com a camisa do time, que o Pato nunca conseguiu e não vai conseguir depois que voltar do Chelsea, né? É, mas eu acho que a contratação do Fred, eu não tenho muita certeza se é uma boa pro Corinthians, porque se a gente levar em conta que o Corinthians já tem um time organizado, eu não sei se o Corinthians precisa exatamente de um camisa 9, com as peças que o Corinthians tem no elenco atual, ele já tá conseguindo se virar bem, tá inclusive se destacando, fazendo 3-0 em vários jogos na arena, então eu não sei, e levando em conta que o Fred não tem tido um bom rendimento já há um tempinho, eu não sei se é uma boa pro Corinthians do Fred. É, eu concordo com o Frederico, pra mim o Fred é um erro, ainda mais pelo... o Fred falando do Fred é um Fred, erro. Mas eu acho que o jogador do Fluminense hoje, eu acho que vai trazer problemas pro Corinthians, porque ele tava pedindo 1 milhão de salário pro Flu, se eu não me engano. Aí, quer achar algum clube que paga 800 mil pra ele, se fosse no auge, tudo bem, mas eu acho que o Fred não vale o investimento. É, eu acho que o único problema do Fred que ele poderia trazer pro Corinthians seria a força... de influência que ele teria nos outros jogadores, né? Que poderia tirar um pouco do que o Tite tem, de seu capitão, de mandar... É mais ou menos o que ele faz no Fluminense, você tá querendo dizer, né? Sim, então, esse seria o único medo ou negativo. O Fred tem um histórico de tentar derrubar técnico, sim, que ele não tem uma convivência muito boa. Não, aconteceu isso no Fluminense porque ele não tá indo com os ideais do Zé. Essa própria provável saída é por isso, né? Se o Fred for pro Corinthians, caso isso aconteça, eu acho que o clube, todos os jogadores vão se voltar contra ele, porque ele que tá chegando lá agora. Não, sim, mas o que eu tô falando é que a única coisa negativa que eu vejo nele seria esse posicionamento forte perante os jogadores e a comissão técnica, né? De tipo, se impor em campo. Mas eu não vejo ele fazendo isso no Corinthians, até porque no Corinthians é um time que o Tite é pulso firme, não vai deixar o Fred tentar se impor ali, e o Tite vai se sobressair por ele e até a própria torcida do time. Se ele começar a tentar alguma coisa, a torcida pode se virar contra ele e querer a saída dele. Então acho que ele não vai ter problema quanto a isso, caso venha pro Corinthians. Fala, Fred. Não, é que eu acho que o Fred, de Fred pra Fred, eu acho que o Fred tem sido mais lembrado ultimamente pelas confusões em campo, cartão vermelho, do que pelo futebol que ele tem jogado. Não, e pelas confusões também que ele fez com a torcida, com o próprio torcida também, do Fluminense. Também, então. Sim. Então eu não sei se é o vale o investimento do Corinthians, ainda mais então, levando em conta o alto salário, essas coisas. Eu acho um absurdo, eu acho um absurdo o Corinthians tentar essa contratação. O Fred, ele não tem passado por um momento muito bom. E além disso, o Fred é um jogador complicado. Por mais que ele seja um grande ídolo do Fluminense, ele é um jogador complicado. E foi o que o André falou. Eu acho muito difícil ele se enquadrar no perfil. Porque o Tite, ele é um técnico que ele comanda o coletivo. Eu acho que o Fred, a questão do Fred no Fluminense, é que o Fred, ele é um jogador que ele se destaca no meio do coletivo do Fluminense. E eu não vejo ele fazendo esse papel no time do Corinthians. É, eu concordo. Inclusive, essa semana, segunda-feira, o Elias foi no Bem Amigos e o Galvão fez uma pergunta pra ele. E ele falou que todos os jogadores do elenco do Corinthians vê o Tite como um pai mesmo. Por isso que eu acho que dá tão certo. E eu não sei se o Fred se enquadraria nesse perfil de olhar pro treinador e ver ele como um pai. Ah, tal, mas é aquela questão também. Se ele se enquadrar nessa filosofia de trabalho, daí o Tite é Deus. Porque... É, então, aí... Mas se o Fred tinha o Felipão como a família na seleção brasileira, por que não pode ter o Tite, né? Verdade. Mas... É, mas não deu muito certo. Ah, mas certo, seleção é uma coisa Felipe... e Corinthians é outra, né, mano? Acho que a gente não pode... A segunda família Felipe Scolari ali não deu muito certo. Então, mas eu acho que o Fred, dentro do gramado, jogando, eu acho que seria uma boa. Mas fora... Acho que não seria tão positivo. Eu acho que sim, eu concordo com o André que se ele vier, não tiver problemas extra-campo e jogar o futebol que ele sabe, guardar os gols que ele costuma guardar, acho que é uma boa contratação pro Corinthians. Não dá pra negar que dos camisas 9 que tem no futebol brasileiro, o Fred tá entre os 5, no mínimo. Ah, sim. Ah, eu não gosto muito do Fred. Falar a verdade aqui pra vocês. Eu acho que ele, se ele não conseguir essa contratação... Eu consegui a ida dele pro Corinthians, que eu acho que o empresário dele tá fazendo uma força enorme. É, tentou colocar no Palmeiras, mas não deu certo. É, eu acho que ele deve, na minha opinião, ele devia se aposentar ou tentar a sorte no futebol... Que é isso, Jovem? O cara tem 32 anos. Tentar a sorte no futebol dos Estados Unidos ou no futebol menor. Já falou muito do Fred, é apenas uma especulação. Agora, falar de coisas mais concretas, o Corinthians finalmente firmou o contrato com o Luca. Pra vocês, é uma boa contratação? Ah, tá sendo uma das peças principais, além da defesa, né? Mas tá valendo o preço? Essa que é a grande questão. Então, ele reduziu o salário dele pra conseguir ficar no Corinthians. Ele aceitou uma redução salarial pra ficar por 3 anos no Corinthians. Então, isso mostra a vontade do jogador, que ele já se declarou que quando criança torcia pelo Corinthians. Tanto é que ele foi caçoado pelos amiguinhos. Caçoado. Qual foi o valor da venda? Da venda? Da compra, né? Da compra. É. Não, da venda do Criciúma para o Corinthians. É 9 milhões? Foi 9? Pode sim. Acho que é alguma coisa por aí. O Corinthians queria 4,5, Criciúma estava cobrando 9. Mas provavelmente não foi 9, eu acho que ficou nesse meio tempo. A nossa produção vai ver aqui. Então, porque o empresário do Luca, ele falava que 10% do passe do Luca valia 2 milhões de reais. 10 milhões. É, 10 milhões não, 2 milhões. Então seria, o preço total dele seria de 20 milhões. É. Então acho que conseguiu fechar por bem menos do que isso pra conseguir firmar o contrato com ele. E eu acho que é uma peça principal na ponta esquerda, que tá sendo uma das válvulas de escape e opção pra jogar do outro lado também, né? Porque o Fagner pela direita tá destruindo e já provou que merece até ir pra seleção brasileira, no lugar do Daniel Alves, que já deu o que dá. É, polêmico, André, hoje. Polêmico, você não concorda comigo? Eu acho que o Fagner pode ter uma chance na seleção brasileira, quem mas... Quem é melhor? Eu ainda não Entre acho. Quem? Entre quem? Dos laterais direitos disponíveis no mercado brasileiro, quem que é o melhor? No futebol brasileiro, tá, o Fagner. E fora do Brasil? Fora, eu acho que eu ainda apostaria no Daniel Alves, pelo menos como titular. O Fagner pode ser levado como opção, mas ainda não levaria ele como titular da seleção. Com um sistema defensivo equilibrado, o Daniel Alves é mais jogador. Porque o problema do Daniel Alves é a marcação. Como da maioria dos laterais brasileiros. Que o Fagner faz bem essa parte, sim, da marcação. Só que o Daniel Alves no ataque, ele é muito produtivo. A questão do Daniel Alves não é só do Daniel Alves. Sem contar a bagagem. Quase todo lateral brasileiro tem problema com marcação e... Às vezes acaba se virando bem. O próprio Marcelo é muito melhor no ataque do que na defesa. Tem muito jogador com essas características no Brasil. Por isso o Fagner pode se destacar sendo um lateral que tem bom poder defensivo. É, mas falando de lateral, eu acho que outro jogador também que tem feito papel muito bom na Europa é o Alexandre da Juventus. Por mais que não seja a mesma posição, mas... Porque o futebol em si, ele carece muito de laterais. Eu concordo com a sua opinião. Inclusive, eu queria ter visto o Alexandre em campo já nesses dois últimos amistosos aí, porque, na minha opinião, o Felipe Luiz não tem futebol para ser titular da seleção. Tanto que lá na Juventus, além do Dybala, que eles chamam de joia, eles também chamam o Alexandre de outra joia do clube. Porque ele tem jogado muito. Ele é um lateral que... Ele é rápido. Ele participa das jogadas, ele finaliza bem. Eu acho ele um lateral completo, de verdade. Pelo que eu li aqui sobre o Lucas, só pra salientar, o Corinthians comprou 10% por 1 milhão e foi pro Cruzeiro esse montante. Então... Valeu a pena, então. É que no futuro, talvez traga algum... Não prejuízo, mas... Na hora de vender ele vai ser mais... Não vai receber tanto dinheiro. Pra quem já tá com prejuízo de 50 milhões praticamente ali pelo Pato, né? 40, 50. É um bom problema. Já. É um bom problema não. É um grande problema. É um grande problema. Então, esse 1 milhão pro Luca não vai fazer muita falta ali. Comparado com o Pato. Essa negociação do Pato, o Corinthians vai ficar lembrando por muito tempo ainda. Eternamente. Mas agora mudando de lado do derby paulista, vamos pra Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, Flávio, pode tocar o hino do Verdão. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. O Palmeiras que apresentou ontem o jogador Roger Guedes, foi comprado também pelo Criciúma. Ele que em coletiva falou que o primeiro gol dele pelo Criciúma foi contra o Corinthians, então ele não vê a hora de fazer um gol num clássico. Primeiro gol como profissional, inclusive. Como profissional. O que vocês acham dessa contratação? Eu acho que tem que ser analisado só depois que ele entrar em campo, né? Porque... A gente já viu vários jogadores se darem bem em clubes intermediários, como Criciúma, Curitiba. Mas chega no Palmeiras e não consegue mostrar o futebol. O próprio caso do Eric, né? Palmeiras no contra o Goiás. Que jogava bem no Goiás e chegou no Palmeiras e ainda não mostrou esse futebol todo. Que contrataram por quê? 20 milhões de reais? 20 milhões. E ele foi um jogador, ele foi a revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado. Junto com o Bruno Henrique, né, que tá lá no Wolfsburg, que depois a gente vai falar. Mas mesmo assim, o Eric, ele não conseguiu se firmar, e vamos ver se não foi apenas uma contratação pra compor elenco, né? O Palmeiras, ultimamente, ele tem feito algumas contratações um tanto quanto polêmicas. Chega a ser uma certa promessa, só que no caso o treinador não aproveita ou não coloca... O próprio Alexandre Matos, ontem, na entrevista, na apresentação do Roger... Ele comentou que o Roger pode ser um jogador pro futuro do Palmeiras, não especificamente para agora. Ele até falou que quando o clube pensa as contratações, ele não necessariamente tem que pensar só no agora, nesse ano. E sim no futuro, e ele aposta no Roger como um desses futuros titulares do time do Palmeiras. Eu queria fazer uma crítica até nessa filosofia de trabalho do Alexandre Matos. Critique. Até porque o Palmeiras, por mais que ele tenha recebido um grande montante de dinheiro do Paulo Nobre, não é um time que vive nadando no dinheiro. Às vezes fica fazendo essas contratações por muito tempo, ele acaba perdendo o ritmo de... E ele é um jovem ainda. Ele tem muito ainda pra jogar, talvez. Ele perde ritmo de jogo, perde força física, essas coisas, não é aproveitado e acaba indo para um time pequeno. Eu concordo que... Perdão, Capita, já passo a palavra para você rapidinho. Que o cara precisa... Ele precisa vir e precisa jogar um pouco, mesmo que ele seja um cara pro futuro. Ele precisa jogar, senão ele acaba perdendo o potencial dele e fica mais difícil vingar esse na carreira. Problema de contratar, foi um dos problemas que o Corinthians também teve, que... No final do ano passado tinham 40 jogadores que não estavam no elenco e que estavam repassados e gastavam dinheiro para pagar os salários dessas outras equipes. E o Palmeiras tem a folha salarial mais alta dentre os paulistas, né? Quase 8 milhões de reais. E vale lembrar que além de pagar jogadores que não estão no elenco em si, o Palmeiras também paga técnicos que acabaram saindo do time. Para vocês terem uma noção, o Palmeiras ainda paga para o Muricy Ramalho o salário. E em relação a essas contratações aí a longo prazo, pro futuro, eu também não concordo com essa filosofia. Eu penso que na hora de contratar, você tem que contratar o cara pra ele jogar agora. Se for pra você pensar no futuro, usa a base. A base é um negócio que tem que ser utilizado. Você tá ali trabalhando o jogador desde garoto e você não vai colocar ele pra jogar? Eu concordo um pouco com o Fred, um pouco e também com o Luciano. Um pouco ou concorda 100%? Por partes. Porque eu acho que a contratação do Roger... É válida até. Porque... Não, eu também acho válida, só que eu acho que, tipo, ficar só nessa filosofia, Mas a crítica que o Luciano fez foi muito bem construída, porque o Matos contratou muita gente E hoje o Palmeiras tá pagando e o jogador nem joga. Mas eu acho que não vai ser o caso do Roger, que estão falando que é o Royce aí, vamos ver. Eu acho que ele é o novo Eric do Palmeiras, é a opinião que eu tenho. Porque mas eu não quantos vejo... anos ele tem? 19? 19. 19. Mas ah, 19 eu não é vejo novo. Atualmente o Palmeiras colocando o Roger no elenco. Até porque o Cuca acabou de entrar, ele encontrou, assim, não um padrão, mas ele tá em busca de um padrão. O Palmeiras ganhou alguns jogos ultimamente e agora já coloca outro jogador novo. Provavelmente ele não vai entrar nesses jogos mais decisivos, contra o River Plate, contra o São Bernardo. Acho que a gente só vai saber disso no brasileiro, porque vai ter vários jogos de sequência, assim, que ele vai poder mostrar que nos treinos que, pode que merece uma vaga. Dividindo atenção com o Libertadores, caso o Palmeiras avance na competição. Então, não sei, parece que ele tá brincando de... Parece que o Matos, ele brinca de banco imobiliário com o dinheiro do Palmeiras. É a impressão que eu tenho. E outra crítica que eu tenho a essa postura do Palmeiras de contratar... Quantas críticas? Contrata mais um jogador e não vem o meio armador. Não tô nem... Não vem o lateral, não vem o zagueiro. Nem aquele 10 de destaque, até porque é difícil esse jogador no mercado. Mas não vem uma possibilidade de um meio armador que possa resolver o problema da camisa 10 do Palmeiras. Que eu, sinceramente, não vejo o Cleiton Xavier resolvendo esse problema, mesmo 100% fisicamente. Por falar em Cleiton Xavier, o Cleiton ele treinou hoje. Não se machucou, gente. Ele não teve lesão. Ah, mas cuidado que ele vai dormir ainda, pode acabar caindo da cama. Provavelmente não acabou seja escalado contra o jogo do River Plate. Do Uruguai. River Plate do Uruguai. Mas ele não vai ser titular, isso aí é fato. Vamos ver se agora ele começa a ter um ritmo de jogo, começa a jogar. Depois de um ano, né? Ele teve aqui duas participações pelo Palmeiras. Eu lembro do Paulista, né? Eu lembro de uma participação que foi um amistoso, se não me engano, foi contra o Xandong Luneng. Faz muito tempo isso. Que o Valdívia ainda tava no elenco. No começo e do o ano. Cuca até era o Love. E o Cuca era o técnico do Xandong. E o Love também. O Wagner Love também. Tinha o Love. Nossa, é verdade. O Montilho. E o Xavier ainda jogou contra o Corinthians na semifinal do Paulista. Quando o Corinthians foi eliminado em Itaquera. E acho que contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, se eu não me engano, ele jogou. Até que ele fez um gol, acho. Ou deu uma assistência pro Barros. É verdade. Ele jogou 3 jogos com o Palmeiras. Pra gente consegue contar no dedo o quanto o Cleiton Xavier jogou nessa passagem pelo Palmeiras. É um absurdo, né? Ele tem menos jogos em proporção do que o Valdívia tinha. A torcida criticava tanto. E hoje, pouco critica, mas nem tanto assim o Cleiton Xavier. Até o Valdívia faz um pouquinho de tempo aí. Deu uma cutucada no Palmeiras na questão de departamento médico. Falando que não é só ele, né, que ficava anos sem jogar. Mas eu não entendo o Valdívia. Às vezes parece que, ele, por mais que ele jogue em outros clubes, ele ainda quer dar pitaco no que acontece no Palmeiras. Ele não esquece do Palmeiras. É que ele é palmeirense, certeza. Não, ele é palmeirense. Inclusive, ele tem um camarote no Allianz Parque, sabia? Tem camarote. Ele é palmeirense, ele fala isso. Vocês são caras. Mas o Valdívia... Enfim, eu acho um absurdo. Pra mim, o Cleiton Xavier já tinha que ter saído do Palmeiras. Eu acho que o Valdívia ainda vai voltar um dia pra jogar no Palmeiras de novo. Eu tenho certeza disso. Ele vai voltar e ainda vai... Na hora que sair a gestão Paulo Nobre, eu acho que ele volta. Eu também acho. Provavelmente. Bom. Muito legal. Palpites? Palpites do jogo. Já vamos adiantar, dar uma... Mas o jogo é só quinta-feira. Mas vamos começar a aquecer, só um palpite assim. Não, mas a bancada vai ser outra. A bancada vai ser outra amanhã. Um palpite superficial. Olha, só pra dar um gostinho pessoal já ouvindo os próximos programas. Nesses palpites a gente vai ter que dar dois. O jogo do Nacional contra o Rosário Central e o jogo do Palmeiras contra o River Plate. Ó, minha opinião, vai ser 3-0 Nacional contra o Rosário Central. Ousado palpite. E o Palmeiras vai ganhar de 4-0 do River Plate aqui no Allianz Parque. Muitos gols, hein? Placares bailarinos. O Flavião foi até embora. O Flavião desligou a luz. Mas eu queria deixar claro que eu não sou palmeirense, viu, gente? Eu só torço pro Juventus da Moca. Eu vou dar o palpite um pouquinho mais contido. Eu acho que vai ser 1-0 Nacional só. E o Palmeiras vai ganhar de 2-0 e vai acabar fora. Aquele minuto de silêncio. O meu palpite vai ser um pouco otimista pra torcida do Palmeiras, 1-0 Nacional, 3-0 Palmeiras. Já o meu, nem no tanto. Limite, hein? O meu limite. É Nacional e Rosário Central, 1-1, e o Palmeiras 3-0. Eu tô indo aí junto com o Fred, viu? Acho que vai ser 1-1 no jogo lá do Nacional e Rosário, mas eu acho que o Palmeiras ganha de 2-0 só. Ou seja, mesmo que o Nacional ganhasse, o Palmeiras estaria fora. Ganhasse de 1-0. Sim. Mas eu acho que O Rosário empata no finalzinho. Ó. Pra dar uma emoção. Só você quer acabar com a torcida palmeirense, André? Não, não é. É que o Palmeiras... E a Palmeiras... nossa mãe de Iná, o que ela acha? Vamos perguntar aqui. Temos a participação especial do Andrezinho, a mãe de... ou mãe de Iná, né? É. Qual que é a sua aposta? Arios? O Palmeiras ganha de 3-0 e o vai dar empate em 2-2. Ou seja, opa, não vai adiantar nada a vitória do Palmeiras. Mas agora mudando, pulando de muro da Barra Funda, pode tocar o hino do Tricolor Paulista, por favor. Salve o Tricolor! É o São Paulo que vai em frente. Quase caiu da cabeça. Quase tivemos um acidente aqui no estúdio. São Paulo que vai enfrentar o River Plate da Argentina agora. Piso molhado. É, enfim, vamos discutir seriamente aqui as questões futebolísticas. O São Paulo vai enfrentar o River Plate da Argentina no Morumbi. Promessa de casa lotada, um milagre pra torcida tricolor. Tá que enfim. Tava na hora, né, de o torcedor São Paulino comparecer. Já vendeu mais de 60 mil ingressos, né? Todos os Se eu não me engano, o último jogo que lotou o Morumbi foi contra o Curitiba. Contra o Curitiba, 11 da manhã. E contra o Cruzeiro, nas oitavas de final, também teve 60 mil ou cerca de 60 mil no Morumbi. É, o São Paulo vai ter o apoio da torcida e o São Paulo precisa ganhar de qualquer jeito. Até porque se empatar já complica muito a situação dele na Libertadores. O São Paulo, se caso empatar, não pode nem pensar em perder. Se caso empatar, já tem que pensar na combinação de outros resultados e ganhar do The Strongest lá na altitude, que é uma tarefa muito difícil, né, João? É, o São Paulo precisa amanhã, é uma final mesmo, precisa vencer o River Plate de qualquer jeito e ainda assim vai depender do resultado contra o Strongest na última rodada, que vai poder ser um empate ou uma vitória, dependendo do que o Strongest fizer contra o Trujillanos agora nesse meio de semana, não sei se é amanhã ou quinta, não, vou até procurar é aqui. É no mesmo horário. É no mesmo horário? Exatamente. Então, aí o São Paulo depende desses dois jogos, Trujillanos e Strongest, pra saber, e o São Paulo e River, pra saber o que vai precisar fazer na Bolívia na última rodada. Você vai precisar ganhar, você vai precisar empatar, ou se não vai precisar mais nada, né? Tem que chamar a mãe de Iná de novo. Lembrando que ganhar fora de casa não tá sendo muito fácil pro São Paulo, né? São Paulo não venceu fora de casa. E o São Paulo não tem ganhado jogos grandes, se a gente for parar pra pensar. Também não. E o São Paulo deu azar, inclusive em termos de saldo de gols, né? Porque fez 6-0 no Trujillanos, achando que ia fazer saldo, daí o River um dia depois foi lá e enfiou 6. No Strongest também. Complicado, mas eu acho que amanhã o São Paulo deve entrar muito ligado no jogo. Time titular? Titular, com certeza. E outra informação é que o Lugano volta ao Morumbi depois de 10 anos. Ele não jogou no Morumbi desde a volta. Jogou. Jogou no jogo da despedida do Rogério. Mas uma partida oficial no Morumbi, ele não jogou Real desde oficial, que saiu. Você quer dizer. Exatamente. Entendi. Trujillanos é hoje? Muito bem. Flavião estamos tá muito, falando aqui. Muito bem informados aqui. Tá faltando informação nessa bancada, né, João? Pois é. Tá difícil aqui, o Wi-Fi não conecta. Então hoje tá você já vai saber já qual que vai ser a... O que o São Paulo vai precisar fazer nos dois últimos jogos, né? Hoje. Então, mas eu acho que amanhã o São Paulo deve vencer o River. Vou apostar num 2-1. E aí, Giovani, quanto você acha que vai ser o jogo amanhã? Eu acho que o River ganha de 1-0. Porque o São Paulo não costuma ir bem nesses jogos. Eu acho que aquele 6-0 foi meio... Foi uma ilusão. Eu também acho, até porque o time do Trujillanos é uma porcaria. Não fala isso do Trujillanos. E eu acho que vai ser 2-1. Respeita a instituição. Eu sou torcedor assíduo do Trujillanos. Vou todo dia pra Venezuela ver o jogo dele. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. O River vai jogar, vai catimbar, vai jogar pelo empate. Mas eu acho que o São Paulo vai acabar crescendo como cresceu lá em Buenos Aires. E acho que vai conseguir levar esse resultado pra torcida. Que São Paulo era pra ter ganho em Buenos Aires, se não fosse a falha do Dennis, né? Exato, grande Dennis. Que entregou o resultado pro River. Ah, eu arrisco dizer que vai ser empate, 2-2 esse jogo. Não sei porquê, algo tá me dizendo isso. Algo tá me dizendo que vai ser 2-0 pro São Paulo. E a mãe de Iná? Diná! Chama ela. Mamãe, vamos. Vai ser 1-0 pro São Paulo e arrisco dizer que hoje o Trujillanos vai conseguir um empate com o The Strongest. Sei não. Eu achei esse comentário bem tendencioso. Não queria dizer nada, não. É, um empate entre Trujillanos e The Strongest permite ao São Paulo vencer o River, né? E depois um empate na Bolívia classifica o São Paulo. O Trujillanos é mandante hoje? É, acho que... É não. É. É? É ou não é? É mandante, o jogo é na Venezuela. Lembrando que o primeiro jogo entre os dois times foi 2-1 pro Strongest só na Bolívia. Não, o Strongest que não conseguiu ganhar no do River, né? Lá na Bolívia. Empatou 1-1. E tomou 6, então, né? E depois tomou 6. Tomou 6, então isso mostra que... E foi o mesmo Strongest que ganhou de 1-0 aqui no Pacaembu contra o São Paulo. Mas só um comentário sobre mesmo. Esse grupo. Comente. Eu acho que o São Paulo, ele se complicou sozinho num grupo que tinha tudo pra passar sobrando junto com o River, né? Porque o jogo, primeiro no Pacaembu, que o São Paulo não poderia ter perdido em casa. E na Venezuela, contra o Trujillanos, que era muito fraco, o São Paulo jogou muito mal e empatou outro quase jogo. Quase perdeu, inclusive. Quase perdeu e empatou outro jogo que era pra ter ganho. Então o São Paulo podia estar bem mais tranquilo no grupo. Então pra mim se complicou assim, praticamente Palmeiras, sozinho. Assim como o Palmeiras, assim, em relação ao River Plate, né? Aquele empate lá. Empate, né? Foi, né? Fora de casa. Foi 2-2. Então, e aquele empate tá fazendo uma falta agora. Eu acho que o que mais complicou o Palmeiras não foi nem o empate contra o River Plate, mas sim a derrota em contra o Nacional aqui em casa. E eu duas acho derrotas que... pro Nacional. Perdeu, nem fez um ponto. Perdeu por 2-0. Foi 2-0? Foi 2-1 o primeiro jogo no Allianz e 1-0 lá. 1-0 lá no Uruguai. É, e também eu acredito que o Palmeiras contra o Rosário Central tinha o jogo na mão, poderia ter ganho, então já tá melhor no grupo. Mas pra mim são os dois times brasileiros que se complicaram praticamente sozinhos, porque tinham condições plenas de estar bem melhor na classificação e já... Até garantidos, porque não, nas oitavas de final. Ah, e lembrando que São Paulo vai ser o único time a jogar no domingo, no Paulista, por questões de protesto, enfim. E o São Paulo não vai jogar como mandante, vai jogar como visitante contra o Audax. Vocês acham que o São Paulo vai com força máxima contra o Audax ou vai... Eu acho que vai. Eu acho que depende muito do que vai acontecer hoje e amanhã, porque se já for sem chances, não vai ter que se... Se poupar, mas eu acho que mesmo se for pra... Quer dizer, se for decidir lá na Bolívia, eu acho que entra com o time reserva, porque vai priorizar mais a Libertadores. Pelo menos misto, talvez não inteiro reserva, mas poupa um outro jogador que tiver mais desgastado. Eu acho que mesmo que se manter vivo essa semana na Libertadores, São Paulo vai entrar completo contra o Audax, e mesmo assim eu tenho dúvida se passa. É porque joga fora de casa. Não, e o Audax lá, né, é Osasco. Isso. Osasco. O Audax em Osasco não é um jogo fácil. E o time do Audax tem um time... É um time montadinho até. Em casa, o Audax ganhou 7 e empatou 2. E esse ano o São Paulo não ganhou fora de casa. Então isso mostra a força em casa e a... Ah, mas eu acho que também mata-mata... É fraqueza fora. Mata-mata é outra história, até porque o São Paulo é um time muito grande. Às vezes cresce nesse tipo de jogo. É lógico que São Paulo há muito tempo não tem feito uma campanha eu boa acho, no Paulista. Eu acho mais fácil São Paulo crescer amanhã contra o River do que contra o Audax no domingo. Também acho. É que tem a torcida pra incentivar no ano, né? Primeiro jogo do ano que eu acho que a torcida vai comparecer, então acho que os jogadores vão se motivar um pouco. Mas tem que ver até quando a torcida vai ser a favor do São Paulo, né? Porque a galera ali não tá no estádio todos os jogos. Ah, mas... Então vai ter uma... Tipo, como imagina, não, eles sempre fazem mosaico lá. É, tirando as partes do mosaico... Mosaico de cadeiras. No ano inferior, o São Paulo, ele não consegue... O torcedor que vai estar no estádio, ele não é o torcedor que tá em todos os jogos. Então, se o primeiro tempo, se o time não fizer gol, se estiver empatando, ou se o River fizer um gol, eu acho que a torcida vai começar a vaiar, vai ser aquela coisa lá de Morumbi. Eu acho que a questão vai... A torcida vai vaiar, eu acho que não se estiver perdendo ou se estiver empatando, mas se o time não estiver se entregando em campo... Não, mas ultimamente a torcida de São Paulo tem se portado muito assim. Quando o time pode não estar jogando muito bem, mas assim, a opinião que eu tenho, se você vai no estádio... Você tem que apoiar o time quando acabar o jogo ou no intervalo, talvez, daí você vai. Mas vários jogos, a torcida do São Paulo xingou o Michel Bastos. É, o Michel, eu até ia comentar isso, que amanhã um ponto fundamental nessa relação torcida-time é o Michel Bastos. Se o Michel Bastos não jogar bem, ele vai ser o primeiro a ser vaiado e isso pode atrapalhar o resto do time inteiro. Essa pressão em cima do Michel Bastos pode passar para os outros jogadores. Então é uma coisa a se observar no jogo de amanhã. A gente já falou muito sobre São Paulo. Agora, vamos descer a serra. Então pode tocar um hino do Santos, por favor. Sou alvinegro. É, a gente aqui tem um repórter especial aqui do Alvinegro, Braiano. Fred Nunes, por favor, você tem mais informações sobre o Santos? Eu tenho a informação de que o Santos está além. O Santos já estava atrás daquele Marlos Moreno, aquele jovem do Atlético Nacional. Que bom tem, jogador, inclusive. Bom jogador, tem se destacado na Libertadores de 19 anos. Só que já tem um plano B do próprio Atlético Nacional, que é o Jonathan Copete. Cafu? Jonathan Copete, que é companheiro de ataque do Marlos Moreno, só que é um pouco mais velho, 28 anos. Então a proposta que o Santos ofereceria para o Moreno, caso ele não aceite, o Copete provavelmente vai aceitar e vai vir pro ataque santista. É, o Nacional que tá liderando de braçadas aí, é 100%, 5 jogos, 5 vitórias, então é um bom time pros brasileiros olharem e trazerem esses jogadores. O Nacional que deve se classificar em primeiro, né? Ah, deve ir com 100%. Não, tá 100% não, deve se classificar, confirmar a primeira posição geral da Libertadores e... Sendo assim, decidiria todas as partidas dos mata-mata em casa, né? Que é muito difícil jogar na Colômbia contra o Nacional. Ah, com certeza. E o Marlos Moreno, inclusive, acho que já tem 3 gols na competição já. Ele não é um... E o Liverpool e o Porto estão de olho nele também. Então ele não é um jogador qualquer aí que o Santos está buscando, não. Ele tem qualidade, sim. Mas você acha que ele pode ser uma peça importante para o Santos, mesmo com o Gabriel e Ricardo Oliveira? Com certeza, sempre importante você ter peça de reposição, até porque os atacantes reservas do Santos... Chegou o Maxi Rolon, que ainda não estreou, só que agora no mata-mata ele pode ser inscrito e talvez vai estrear, só que a gente não sabe ainda como que ele joga, se ele é bom, se ele é ruim. E tirando ele, o Santos tem Neto Berola, que é fraquíssimo, Serginho, essas peças de reposição. E o Joel? O Joel é uma boa reposição, só que ele é pra posição do Ricardo Oliveira, né? O camisa 9. O Marlos Moreno é mais jogador pelas pontas, assim, então eu acho que ele pode ser, assim, um ótimo negócio. É, até porque o Gabriel deve desfalcar o Santos quando que começar as Olimpíadas, né? Então vai ter que... Precisa desse reforço. Não só o Gabigol, né? O Gabigol, o Zeca, o Thiago Maia. E o Ricardo Oliveira pra seleção principal na Copa América também. Se ele continuar sendo convocado, sim. Lucas Lima. Precisaria de um meio de campo também, né? O Santos vai usar a base pra substituir o Lucas Lima, provavelmente. Que o Dorival já tem feito esses experimentos aí com o Citadini, que fez o gol no final de semana, tem crescido de produção. O Dorival colocou ele como volante e nessa função ele rendeu mais, ele se destacou, coisa que nunca tinha acontecido em jogos dele pelo profissional. Então eu acho que mais uma vez a base está dando todo o suporte para o Santos aí seguir forte nas competições. E o Santos que... Na competição, né? Porque... Na competição e futuramente nas competições com a Copa do Brasil e o brasileiro. O Santos que conseguiu igualar o número de invencibilidade que tem na Vila Belmiro, junto com o Santos da época do Pelé, né? O Santos então... já tá sem perder na Vila, já no Paulistão já há mais de anos. 5 anos, acho, no Paulistão. É, e no Brasileiro, desde o último jogo contra o Grêmio, no primeiro turno, ainda logo no começo do Brasileirão. E joga na Vila, sábado, contra o São Bento. Joga. Pelas quartas final do Paulistão. Na semifinal também vai ser, na se Vila... passar, se passar, o Santos... vai mandar o jogo na Vila na semifinal, e daí a final são 2 jogos, né? Sim, e o primeiro seria... Daí, se for depende, contra o Corinthians, aí o depende seria, de quem passar. Até porque continua contando a pontuação agora nas quartas e na semi, né? Falando dos grandes aí, eu acho que o São Paulo e Palmeiras, eu não sei se conseguem alcançar o Corinthians e Santos mesmo com... Na pontuação, só o Santos. Se o Corinthians chegar até o final, só se o Corinthians empatar os 2 jogos e passar nos pênaltis então, e o Santos ganhar os 2. É, então eu acho que... Provavelmente aí a Vila Belmiro vai ser o mando do jogo do Santos na semifinal, nas quartas. É, nas quartas e na semi, com certeza. É. E na... Com certeza? Na semi também, não? Com certeza. Ou e tem se... chance de não ser? Não, com certeza. Não, e lembrando que na semifinal pode dar... Desculpa que tivemos um acidente aqui na bancada. Nosso amigo Giovanni caiu aqui da cadeira. Mas já está tudo bem. Lembrando que pode dar Palmeiras e Santos na semifinal, caso o Palmeiras passe, que é a reedição da Copa do Brasil e da final do Paulista, né? E que bom pro São Paulo, né? Que pode dar Palmeiras e Santos na semi, porque se fosse São Paulo e Santos, Paulo e a gente Santos já saberia o final dessa história. Bom. É. Eu acho que o Santos vai ser campeão de novo do Paulista, daqui uns 10 anos ainda vai continuar sendo o Santos. Eu já perdi as esperanças. Não, Santos, isso. Sempre Santos. O Juventus não vai ser, o Juventus não vai conseguir ganhar o Paulista então, tão cedo. O Juventus da Moca vai demorar ainda pra voltar pra Série A1. É, mas vamos ver se esse ano não é o Paulista apenas e depois meio de tabela no Brasileiro, né? Vamos ver se o Santos consegue chegar na Copa do Brasil e cair nas fases finais, na final, semifinal. É, mas eu acho que a torcida, como eu já disse em outros programas, eu acho que esse ano que a torcida do Santos deseja mais é o Brasileiro do que a Copa do Brasil. Mas eu já faz muito tempo que o Santos não tem boa campanha no Brasileirão. Mas eu entendo. O Dorival já reclamou do Eu vou até discordar elenco. Um pouco. E o Santos ainda tá atrás, tá no mercado, tá buscando jogadores. Eu acho que não precisa de tanto mais assim pra conseguir formar um bom isso. elenco. Eu acho que o Santos ainda não tem um bom elenco, um elenco completo pra Brasileiro, em questão de título, assim, pra fazer uma boa campanha até tem ali, beliscar uma vaga na Libertadores. Não, reserva do Santos é o Elano. Não só o Elano. Minuto de silêncio. Não só o Elano. Ainda mais que o Elano jogou 3 jogos só nessa temporada. É, tem outras peças aí. Mas o Santos tá buscando peças aí, contratação. E vai ter provavelmente muito dinheiro caso confirme a venda do Lucas Lima no meio do ano. Que e aí vai faltar mais elenco ainda, né? Mas vai ter dinheiro pra trazer peças que podem, assim, não ser do nível do Lucas Lima, mas ter um elenco pra. É que o problema do Santos é que o time titular é bom. E pode perder as peças principais para o mercado exterior. Que nem o Ricardo Oliveira perdeu, não pôde ir para a China. E no meio do ano já tem especulações de que ele pode novamente ser procurado pelos chineses para ir. O Lucas Lima já falou que não quer ficar no Santos, outra que quer ir para a Europa. Outra possibilidade é o Gabigol, que provavelmente vai ter oferta, porque é um jogador que está em alta. Não, por enquanto. Não acho que ele saia, mas que ofertas podem aparecer e... Sim. Pode balançar os bastidores do ano Santos. É, e levando em conta que... Tem que pagar 70 milhões para o Damião. Se chegar outra proposta da China para o Ricardo Oliveira, igual a que chegou nesses meses atrás aí, para o Santos ele seria sai, ótimo negócio vender. Porque sai. O Santos não gastou um centavo na contratação do Ricardo Oliveira. Ia ser só lucro, só ir com dinheiro para o dinheiro. Eu acho que se vier proposta, o Ricardo Oliveira, pela segunda vez, ele sai, ele não fica mais no Santos depois do meio do ano, caso surja a proposta, né? Mas aí eu acho que dá até pro Santos jogar com o Joel, que acho que quebra um galho legal ali no centroavante. Então, se o Ricardo Oliveira sair, sim. Eu acho que se o Ricardo Oliveira sair, o Santos ia pro mercado atrás de um camisa 9. Eu não sei se o Santos ia deixar o Joel como titular, mas como substituto do Ricardo Oliveira imediato, o Joel tem ido bem. Mas vocês não acham que, por exemplo, o Fred seria o jogador ideal pra esse time do Santos? O Fred. Então, é difícil falar. Fred. É difícil falar, porque. Fred vai agora que o Fred está em crise com o Fluminense, o Santos tem o Ricardo Oliveira ainda. Não dá pra já saber, o Ricardo Oliveira vai sair no meio do ano e vamos contratar o Fred agora. Aí o Santos não dá pra falar. E não tem nem chance de jogar os dois no mesmo elenco, então, né? Ou ficar os dois no mesmo elenco, ia ter... Então, ninguém aceitaria. Quem que vai aceitar essa reserva? Então, essa é a questão, acho que os dois em campo juntos é fora de cogitação. É, você perde uma posição. E um reserva do outro ia ter muito problema ali com técnico, essas coisas, então... Eu acho que o Santos também não tem nem dinheiro pra pagar o salário do Santos, do Fred. Você não quer, Fred? Não, já tem o Ricardo Oliveira. Então quer dizer que você está assumindo que você torce pro Santos nesse momento? Estou. Oh! Nossa. Bomba do Santos. Bomba do Santos. Fred, o Fred torce pro Fred. O Fred é do Santos. Fred torce pro Fred e pro Santos. Mas o Fred não quer que o Fred vá pro Santos. Não, foi ruim esse aí, o Giovanni. Não, mas é verdade. Não, o Fred, né? É. Enfim, a gente já falou muito sobre o Alvinegro praiano. Agora a gente vai para um breve intervalo e a gente já está de volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui... você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Said I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when we'll get together then. You know we'll have a good time then. Well, my son turned in just the other day. Said thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Could you teach me to throw? I said, oh, not today, I got a lot to do. He said, that's okay, and he walked away and smiled. And he said, you know, I'm gonna be like him, yeah. You know I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue with the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know. Estamos de volta e agora, ainda falando um pouco sobre futebol, tiveram dois jogos da Champions League. O Real Madrid ganhou de 3-0 no Santiago Bernabéu contra o Wolfsburg. Um resultado que muitos falavam que o Wolfsburg ia passar. E o Cristiano Ronaldo chegou lá, meteu 3 gols. E o Real Madrid está na semifinal da Champions League. Além desse jogo, teve o duelo dos pequenos ricos, né? Pequenos grandes ricos. Os novos ricos da Europa. O Manchester City contra o PSG. O Manchester City passou, primeira vez na história que o City vai para uma semifinal. A primeira vez que jogou as quartas de final e consegue chegar à semi, né? Fazendo a história. Foi 1-0. E aí, o que vocês acharam desses resultados? Previsível? Eu acho que o do Real Madrid a gente podia até pensar mais que poderia acontecer, mas o do City e do PSG eu achei bem equilibrado. É um jogo muito equilibrado, né? É, foi o 37º hat-trick do Cristiano Ronaldo no Real Madrid. E acho que foi o que o Zidane falou, né, na entrevista. Ele falou que ia acontecer um jogo de futebol apenas, mais um na história do Real Madrid. Não importava muito o resultado, se ia passar ou não. Lógico que ele deu mais ênfase na vitória, mas deu para perceber que o técnico estava confiante. E quando o técnico está confiante, tranquilo em seus jogadores, por mais que seja um time de estrelas, é muito importante. O Cristiano Ronaldo ainda fazendo a história, mais um hat-trick na carreira dele e acho que a bancada pode complementar o jogo. É, que a torcida do Real ajudou bastante o time hoje. Toda hora que o Wolfsburg Wolfsburg, os lobos do hambúrguer. Nossa, essa foi... Mas péssima. Aí a torcida do Real Madrid ficava vaiando e só parava. Incentivou, ajudou e ainda deixou intimidado um pouco o time do Wolfsburg, que sentiu a pressão. É, eu não achei nem que tá chovendo no estúdio. Tá chovendo no estúdio, hein, galera? Não foi uma surpresa esse resultado. Eu apostei 4-1 no Real Madrid, não foi 4-1, foi 3-0, mas a classificação veio da mesma forma. O Real Madrid já saiu se impondo desde o começo, já fez um gol atrás do outro, com, em menos de 20 com minutos. 17 com 16 minutos o Cristiano Ronaldo abriu o placar e com 17 ele fez 2-0. Ficou um jogo tranquilo, ficou um 0-0 ali quase que durante o jogo todo, porque em menos de 20 minutos em 20 já minutos igualou acabou o agregado, a vantagem do Wolfsburg. Já igualou o placar agregado, então foi só impor seu jogo dali em diante e conseguir a classificação. Eu, diferente do Fred, eu achei que o Real Madrid não ia passar. Mas você estava torcendo para que não passasse. Você queria zebra. Eu gosto da zebra, mas né, eu tava apostando... Você gosta da zebra, né? Gosto da zebra. Olha a camisa do sujeito. Ah, não vou nem falar nada. É de Paris. É, e o do Capitão é de Honduras. Bonita camisa, Capitão. Ah, muito Capitão. Obrigado. Mas eu tava apostando num 3-1 do Real Madrid, que classificaria o Wolfsburg. Mas o Real não deu chances, o Wolfsburg criou pouco. E nas poucas chances que criou, não conseguiu fazer, não conseguiu concluir em gol. Então, Real Madrid vai para a semifinal e tende a crescer na competição. Porque é um gigante, deixou chegar, agora é difícil. Deixou chegar, agora aguenta. É, eu cravei ainda, para quem ouviu aqui bancada. Obrigado. Aí, no semestre passado que o Real já estava na semifinal. E... O que vocês acham do que vai passar amanhã dos confrontos entre Benfica e Benfica Bayern? Passa, porque vai jogar no Estádio da Luz com o apoio da torcida lusitana. Eu acho que, não sei se o Benfica passa, mas que não vai ser fácil pro Bayern, como muita gente tá achando, não vai. Eu também porque acho. O Benfica mas eu vou cravar a final. Passa. Eu vou cravar a final. Já? Mas você não sabe nem os confrontos. Não, mas é aqui é sorte. Lembrando mas... que o Benfica só foi... Só foi 1-0, né? O Benfica. O Bayern só ganha de 1-0 na Alemanha e amanhã que joga em Portugal. É um resultado ótimo, né? Se a gente for parar a pensar. É não sofreu gol. É muito difícil jogar no Allianz Arena. É, muita gente já esperava que o Benfica fosse para esse jogo de amanhã já com uma vantagem enorme do Bayern pelo primeiro jogo na Alemanha, o que não aconteceu e pode ser, sim, um fator que leve o Benfica a acreditar mais ainda que pode conseguir a classificação. Então acho o jogo difícil para o Bayern, eu acho que o Benfica passa. Eu concordo com o João, eu acho que não vai ser fácil, mas eu acho que os alemães vão conseguir a classificação. E só voltando nos jogos de hoje, o City conseguiu pela primeira vez chegar a uma semifinal de Champions League. Fez 1-0 no Paris Saint-Germain. 1-0 no Paris Saint-Germain. E o meu destaque vai pro De Bruyne, que desde quando voltou de contusão, tá jogando muita bola. Fez gol em quase todas as partidas. Quando voltou, final de semana, ele foi poupado. E quando ele entrou no segundo tempo, a partir daí o City conseguiu fazer o gol da vitória contra o West Bromwich, eu acho, se não me engano. O De Bruyne que já tinha feito gol semana passada, jogo em Paris, né? No empate em 2-2. Primeiro jogo em Paris, no primeiro jogo do retorno dele. Daí, no final de semana, ele deu assistência, se não me engano. Ou começou a jogada, fez boa parte dela. E agora fez gol de novo. Então, o Manchester City tá crescendo na competição. E os desfalques, que o Sterling tá machucado, tá voltando agora. Vai jogar semi, provavelmente. De Bruyne voltou, o Hart tava machucado, voltou já. O Kompany volta pra semi ou não? Talvez, mas o City não é, não dá pra deixar de lado o City não, mesmo. Eu acho que não. Mesmo o Pellegrini já chegou na semifinal, agora o ânimo do jogador muda também, né? É, então. Eu acho que não dá pra descartar. Eu sinceramente achava que o Paris Saint-Germain, que podia acontecer qualquer coisa, era um jogo equilibrado, talvez o mais equilibrado dessa partida. Mas achava que o Paris ia ganhar. Mas eu achei que pelo que vinha jogando, o Paris Saint-Germain fosse ganhar. Tá mal de palpite, hein? Não, foi antes de começar. Hoje eu já achava que o Paris Saint-Germain fosse empatar em 1-1. Na verdade, era o meu palpite pra hoje. Errei também. Mas o City ia passar de qualquer jeito. O City que também nesse jogo perdeu um pênalti com o Agüero no primeiro tempo. Depois o Paris Saint-Germain teve um gol anulado do Lucas. E logo depois, uns 20 minutos depois, o City conseguiu o gol que cravou a classificação pra semifinal. E é um time que eu acho que pode surpreender. Dependendo, lógico, do sorteio, pode surpreender na semifinal e quem sabe aí fazer história de vez e chegar numa final e até um título. E o Paris, mais uma vez, é um time que todo mundo coloca como favorito, porque tem um elenco de muitos jogadores de nome, mas chega na Champions League e não consegue nem passar para as semifinais, né? Chega bem, geralmente, nas quartas, oitavas de final, chega bem e depois acaba parando ali nos outros grandes da Europa. Acaba, não sei se o time sente a pressão. Deve ser alguma maldição do Ibra, né? Que nunca conseguiu ganhar. É, então. Pode ser. E na próxima... Quem sabe ano que vem, quando ele não tiver. E nas próximas Champions League, na próxima, né? O PSG não vai ter o Ibrahimovic, né? Ele vai sair do time francês. Vamos ver pra onde que ele vai, né? Mas podem vir contratações bombásticas aí. Cristiano Ronaldo. Nunca dá pra saber quem vem pro Paris Saint-Germain, porque eles costumam investir muito pesado nos principais nomes do futebol mundial. Mas eu não acredito que eles vão levar o Cristiano Ronaldo ou o Neymar, até porque eu não vejo motivo de mudança. Se eu fosse Cristiano Ronaldo ou Neymar, eu nunca ia aceitar ir pro Paris Saint-Germain, sendo que eu estou nas melhores equipes do mundo, uma das duas, o Barça ou o Real, então... Eu vejo entre os dois... Eu acho que nenhum dos dois acaba indo para o Paris Saint-Germain, mas se eu fosse falar hoje que um dos dois iria, eu acho que seria o Cristiano Ronaldo, que há algum tempo já cogita a possibilidade de sair do Real Madrid para algum outro time da Europa ou Estados Unidos, que ele já comentou que talvez jogue um dia. Então, se for para sair, ou Neymar ou Cristiano Ronaldo, acho que o Cristiano Ronaldo tem mais chance de ir para o Paris Saint-Germain. Eu concordo com o Fred, eu acho que nenhum dos jogadores vão para o PSG, até porque não tem sentido nenhum. Porque o Cristiano Ronaldo, assim como o Messi e o Neymar, estão fazendo história faz tempo. O Cristiano Ronaldo, então, vai se tornar um dos jogadores aí pra... Já é um dos jogadores do Hall da Fama, do Real, assim como o Messi, então não tem porquê. Se for sair é pra, como o Peão falou, subir uma liga, que é a dos Estados Unidos ou até no futebol asiático. Até porque eles não precisam de dinheiro, né? Eles já ganham muito com publicidade, muito com salário. Eu acho que o maior argumento do PSG para atrair esses jogadores é o dinheiro. Saiu a lista do Neymar de quanto que ele ganha. Ele ganha mais de 100 milhões por ano. É muito dinheiro. E o grande problema é que o futebol francês, o campeonato, não tem competição. É muito fraco. É muito fraco. É só o PSG, literalmente. Então, às vezes... Às vezes, mas... O Saint-Étienne, essa temporada ficou explícito, que é só o PSG. Paris Saint-Germain ganhou, se eu não me engano, com disparado. 9 ou 10 rodadas de antecedência. A Liga Francesa é tão ruim, porque que a contabilidade da chuteira de ouro vale meio ponto a menos do que as outras... ligas. Então. Menos até do que a portuguesa. Você viu a portuguesa que é do artilheiro Jonas. O Jonas, o matador. O PSG ganhou fora de casa o jogo do título de 9-0. Então, onde isso acontece no mundo? Só na França. Lá. Por isso que eu falo que eu acho que, por mais que, tudo bem, um Sheik comprou o time e tudo, mas eu acho que esse tipo de coisa que tem acontecido no futebol tá perdendo um pouco a graça. Porque alguns times têm muito dinheiro, muito mesmo, daí acaba criando uma discrepância muito grande nas ligas. É o que acontece, por exemplo, na Itália atualmente. A Juventus é... Você tem quase certeza que a Juventus sempre vai estar em primeiro em Portugal. Só o Benfica, o Sporting e o Porto que ganharam títulos, de resto nenhum time ganhou algum título na Liga Portuguesa. Então, eu acho que esse conceito de futebol com muita discrepância. Na Espanha, muito tempo foi Barcelona e Real Madrid, agora o Atlético Madrid voltou a brigar. Eu acho que a única liga que é um pouco mais equilibrada, um pouco não, bem mais equilibrada, é a Liga Inglesa, né? Porque de resto... Liga Inglesa que deve ter um campeão inédito esse ano, o Leicester. O Leicester que tem a maior torcida do mundo agora, né? Todo mundo tá torcendo pro Leicester. E quem quiser assistir o último jogo em casa do Leicester vai ter que pagar mais de 75 mil reais. Nossa Senhora. Mas eu acho que tanto o Leicester como o Tottenham fizeram campanhas brilhantes. Eu acho que qualquer um dos dois que ganhar vai ser merecido. Lógico que a torcida do mundo, assim, tá mais pro Leicester por ser um... Pela história, né? O Chapecoense que ganha o Campeonato Brasileiro. Mas o Tottenham merecidíssimo. Aqui ia ser bem legal também. Que o Galo ganhar a Libertadores, todo mundo tava torcendo pro Galo, menos os cruzeirenses. O Tottenham tá com o melhor ataque da competição, por exemplo. E o destaque positivo pro Leicester e pro Tottenham, e o negativo, mais uma vez, pro Arsenal, né? Porque esse ano que o United fez má campanha, o City não foi aquelas coisas, o Chelsea fez má campanha. O Liverpool novamente fez uma campanha mais uma vez. Se esperava que finalmente o Arsenal saísse da fila. Teoricamente, de tantos esse anos, campeonato era do Arsenal. Era do Arsenal e decepcionou. Agora... Mudando um pouco de esporte, vamos falar de basquete, o Giovanni Antonelli, que tem mais informações. É, o Golden State Warriors, que igualou o recorde do Chicago Bulls de 95-96, chegando a 72 vitórias, entrou pra história, como a gente vinha falando aqui, que podia acontecer. E também, e o jogo final, que pode ser da vitória 73 dos Warriors, bater esse recorde de vez do Michael Jordan no Chicago Bulls. 73ª. Isso, obrigado. É, vai ser transmitido na quarta-feira pela ESPN. Pela ESPN. Tanto Sport TV e ESPN. Os dois vão transmitir. Não, porque no mesmo horário é o jogo do Lakers. Então, só que o Sport TV vai transmitir o Golden State Warriors e o Lakers vai ser na ESPN. E na ESPN+, vai ser o Golden State contra o Memphis Grizzlies. Então, eu confesso que eu não apostava nesse recorde do Golden State. Eu achava que ia igualar, porque o Golden tinha o jogo na última rodada contra o Spurs, fora de casa, e eles foram lá e conseguiram a vitória, que parecia missão quase impossível, porque o Spurs não tinha perdido nenhuma em casa ainda essa temporada. Se o Spurs ganhar o próximo jogo, ele vai ter o recorde... Vai igualar o recorde do Boston. Não, já igualou do Boston e não, pode vai ultrapassar. Vai igualar se ganhar a próxima fora. Vai igualar, Giovanni. Vai igualar. O recorde. Enfim, do Boston. Ainda falta duas pra passar. Discussões. E o que você acha que vai acontecer no jogo do Golden State? Eu acho que o Golden State vai agora, com essa vitória sobre o Spurs, eu acho que vai passar. E só pra constar aqui que já tá quase todas as equipes classificadas pros playoffs. E pela Conferência Leste, classificados são Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, Atlanta Hawks, Miami Heat, Charlotte Hornets, Boston Celtics e Indiana Pacers. E pela Conferência Oeste, Golden State Warriors, San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks e a última vaga vai decidir ainda Utah Jazz e Rockets estão disputando aí essa última vaga. É, e o Jazz que perdeu do Dallas... Perdeu e o Houston ganhou, encostou. Então, o Jazz tá com 40 vitórias e 41 derrotas e o Rockets também. E se classificar com mais derrotas do que vitórias, vai ser a primeira vez que isso acontece na Conferência Oeste. Tá bem forte essa conferência, hein? Sempre a Conferência Oeste, nos últimos anos, tem sido muito mais forte do que a Leste. Até tem o San Antonio, Oklahoma, Warriors, Clippers. E mais uma coisa que a gente tinha que falar, que tem que falar, não pode deixar passar, é o jogo de despedida do Kobe Bryant, uma lenda. 18 Sim. vezes no All-Star Game, pra quem não conhece. 5 vezes campeão conhece. Da NBA. O All-Star Game só vai os melhores jogadores de cada conferência, e em 20 anos de carreira ele conseguiu isso 18 vezes, é um feito inacreditável, ainda mais os 5 anéis de campeão dele. Pra você ter noção, o Michael Jordan tem 6. Ele entrou no Hall da Fama com certeza, depois de aposentar. Sim, com certeza. E o jogo vai ser transmitido às 11h30, quarta-feira, aí, pra quem quiser ficar ligado. Isso, além das várias apresentações dele no All-Star Game, vale lembrar os 5 títulos da NBA, MVP de finais, MVP da temporada regular, e uma pena a NBA ter colocado os 2 jogos no mesmo horário. O possível recorde é a despedida do Kobe. Mas infelizmente o papo tá muito bom, só que a gente vai ter que encerrar, porque o nosso tempo é curto. Então, João Pedro Granado, boa noite. Boa noite, Luciano. Obrigado. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. E até a próxima. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Luciano. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. Um abraço, professor Manuel. Boa noite, Frederico. Boa noite, Luciano, aos amigos da bancada. Valeu, Flavião. E até a próxima. Boa noite, André. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. Boa noite, ouvinte. Boa noite, todo mundo. Boa noite, bancada. Boa noite para o nosso querido sonoplasta Flávio Rangel. E amanhã a gente volta com mais um Arquibancada Marque.